aproximação, chame Torre de Salvador, 118, decimal 6, 12. 18 e meia, boa noite, obrigado. Torre, boa noite, gol 805. 805, boa noite, avistado, informe com o trem checado, o vento é variável com 2 nós no 805. 5. Terem embaixo travado no 805. Livre pouso no 0, vento é calmo no 805. Livre pouso. Prepare Pulca, Aracaju, aguarde cota 3520. Aracaju no 90, Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, Puca Jambo 2 Aracaju, frequência do controle 11935, seu transponder 5130. Validado 90 Aracaju, Golf 677, cola da 10, curva esquerda na Puca, aí é Jambo Aracaju, 11935 ao controle, 5130 ao transponder, tanto 3520. Estamos pronto para puxa e assinamento. Aguentará. Portão 10, autorizado, reporte TAC, 3178. Muito boa noite, eu gol 1714, ciência da informação Fox. Sou 1714, sem identificação, autorizado de chegada da Amanda, disponível 040, ajuste 1014, vigilância. 0062 62. Centro, centro da Bravo, solicitar Renese. Gente, guarde o sinal do procedimento da Renese para a pista 10, Gona 714. Gona 714. Reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, Gona 805, na minha escuta, até lá. Ok, ingresso, eu ofereço para 30 da Juliette, Gona 805. 0062, cheque o trem, pouso livre 1-0, vento é calmo. Livre pouso 1-0, vento 4-0-6-2. Salvador, é Portugal, 158. 158, prossiga. Nós aqui já coordenamos com as operações e estamos só a aguardar desde que eles já entrarem em contato com o controle de Recife. E depois o que o controle vosso vai mandar depois para o Recife e provavelmente vai informar. Nós aguardamos, está bem? Ok, você vai fazer a modificação de rota então, é isso? É isso aí. Ok, eu vou certificar junto com a S e vou pedir para agilizar, ok? Obrigado, tá? Por nada. Iluminado aí, tá em operação, ok? Só os 90 metros iniciais e mais o balizamento foi deslocado. Ah, tá legal, obrigado. Approach control. Good evening, go 1643. We have the Bravo information 170 to 100 on Bonfa Bravo. Leaving go 1643. Skok identically via Bonfa Bravo to maintain level 050 on the radar surveillance. 050 on Bonfa Bravo, go 1643. O 4062 no solo aos 48, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo para o pátio 3, atente ao sinalizador para estacionamento, 4062. Alfa, Kilo, pátio 3, do escuta, 4062. Boa noite. Salvador, gol no 606? No 606, prossiga. Nós temos um nível 350, deixa bravo para Maceió. Prepare para o Caracaju, aguarde cópia no 606. Guarda no 606. Torre da 3178 para o tanque 219, a bordo, 2 horas e 50, alterna Aracaju. Táxi autorizado, Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera, 3178. Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera, 3178. Táxi Juliette, vai lá 07. Sente, aguarde após a passagem do aeroporto da TAM, ingresse e prossiga para o 612, o voo no 805. É, após o ingresso no 612, vai lá 07. Oi, Salvador, TAM, 3170. 3170, cheque o trem, pouso livre, o vento é calmo, pista no zero. Mas está travado. 5105, pode prosseguir pela meia dúzia. 5107-1014, we are localized at 4-5-5-5-5-5. 2000-1014, we've given a call. That was on the ILS 0163. That's correct. Clear ILS on approach procedure without glide slope. Clear ILS, no glide slope, 0163. São 3170, solo 53, libere pista direita, táxi via Alfa, Alfa Índia para o portão 2, na minha escuta, São 3170. Alfa Índia, portão 2, na escuta. São 3178, completar alinhamento, tem decolagem livre, o vento é calmo, 3178. Livre decolagem da 1-0, São 3178. Coito, está pronto para copiar? Afirmativo. Estou autorizado para Lisboa, nível de voo 370, a rota Perusk 50 até Mossoró, pós aperto novembro 866, e seguindo conforme plano de voo. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição GBIT. Frequência do controle Salvador, 119.35, seu transponder 5140. Nível do voo 370, Upper Whisk 50 até Maceió, Upper November 866, volta do plano, pista 0, após o despegue, volta à esquerda, Momo GBIT, 11935 a frequência de saída e 5140 no transponder. Correto, informe pronto para pushback acionamento, Portugal 158. Sim, caramba, obrigado pela ajuda. Passando Sierra Victor 366, o voo 1714 está iniciando o procedimento R Neve, pista 9. Firmo com 1714. Da aproximação, chame Torre Salvador, frequência 118.612. 118.612, estou decolando, igual 1714. Salvador, muito boa noite, o voo 1714 está aproximado. Visual parado neste momento. 117-14, boa noite, chega o trem de pouso, o vento é variável com dois nós, 117-14. 117-14. São 3178, decolou 55, chame o controle em 119-35, boa noite. 119-35, boa noite, obrigado. Voo 1714, chega o trem, pouso livre, 10, vento variável com 2 nós. Livre pouso, pista 10, está baixo travado, gol 1714. Sente. Voo 1606, está pronto para copiar? Prossiga. Autorizado conforme Maceió 350, pelo ISC 58 até Aragua, após direto. Decola da pista 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 119.35 e seu transponder 5136, voo no 606. 30. 43178, contato radar vigilância, Subaru nível 310. Nível ascensão nível 310, tá 3178. 5136 no box 8, chamada para puxa acionado. Correto. Salvador, é Portugal 158, pronto para o pushback. Autorizado pushback, reporte pronto para o táxi 158. Repetido. Salvador, tá 3520 no 01 no pushback, acionamento. Siga. Estamos prontos para empurrar para a marcha. Confirme, está pronto? Afirmativo, pronto. Está autorizado o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Quando autorizado para o pushback e acionamento, chamaremos para táxi, é a 158. Correto. Solo aos... Confirmando, gol 1714. 1714, solo aos 59, libere pista direita. Sem táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso 1714. A direita vai via Alfa, reporta Juliette para ingresso 1714, gol. Fante. Torre, bom dia, o gol 1643 está passando Simbra. Simbra está travado. Bom dia, avistado, continue na aproximação, aguarde pista livre, gol no 643. Prossegue na aproximação, olha na pista livre, gol no 643. Ok, já liberada no momento, tem pouso autorizado, não no 0, no 643. Leve pouso, 643. 45, obrigado, bom dia. Confirme o vento, solo mais uma vez para o 643. O vento é norte com 2 nós. Certo. Para o táxi, POB 166, 2h40, Recife. Táxi autorizado, acuse pronto para decolagem, 3520. Será pronto, 3520. Gol 643 no solo 02, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no 643. Alfa, reportamento Juliette, voo 643. Boa noite, mantém escuta, guarde 4A. Guarda não. Approved the 2 short runway 10 by Juliet Alpha at Portugal 158. On approach runway 10, Juliet Alpha at Portugal 158. Bruno 714, mantenha antes da Juliet, a aeronave está crescendo sentido contrário, após a passagem, seu ingresso é um Airbus da Air Portugal, ok? Após a passagem, se prossiga para a postagem número 5. Após a voz da TAP, prossegue para o 5. Bruno 714, mantenha antes da Juliet. Sim, senhor. Salvador, 3520.0 da 10, calma, pronto. 2A da linha decolar, o vento é variável com 2 nós, então 3520. Nem decola Cruz, o seu portão de número 9. Número 9, pode seguir a aeronave à frente, seu portão 9, ok? Boa noite, 96, na escuta para a cópia? Na escuta, 896. Chegou no 96, autorizado para João Pessoa, nível 370, via para o ISC 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle em 119.35, transponda 5137. E autorizado João Pessoa, 370, via Peru 58, decolada 10, curva esquerda, esquerda Puca, Aracaju, 1935, controle 5137, transponda 1896. Afirmativa no portão 7, vai chamar 18612 para pushback, seu nome. 18612, obrigado. 8 passos mesmo. 35, bom trabalho a todos, 3520. 6862 12 para a cópia Natal 370. Patrulha Salvador, tá 3520, cruza 1500, parou na 90, na Puca, já mora, Cajão. Hoje tá 3520, contato radar, vigilante. 3520, autoriza alguma prova direta aí para Aracaju? Só um minutinho, a gente vai coordenar com o centro, está prova direta para Aracaju. Muito obrigado. Salvador, por lá, tem ponte que é 1, faz 8, sair, ponte que é 1, 0, 0, 0, 4. Portugal 158, line up and maintain. Line up and maintain, Renan 10, Portugal 158. Eu vou direto na Caju. Muito grato, senhor. Autorizado, nível 370 para Natal, via Cruz 10, decolada 10, curva esquerda, saída da Puca Zipá, o controle de 935, transforma 5133, 9105. Estimativo para pushback chama 18612. 18612, obrigado.